Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos. Você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou. Como posso me acostumar te ver com um novo amor? Sei que quando vai dormir abraçando um outro corpo, em vão tenta esquecer nossos beijos, nossas bocas, murmurando no silêncio. Isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar. Se um dia se arrepender de tudo que fez comigo, volte, pois a casa é sua, tens aqui paz e abrigo. Vou ficando por aqui, por você a esperar. Quero sentir a alegria se um dia você voltar. Nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não, vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Depois de tanto tempo juntos e tanto tempo separados, um inocente está pagando pelo que fizemos de errado. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas